Ora, enquanto ele falava, uma mulher elevou a voz no meio da multidão e lhe disse: bem-aventurada aquela que te trouxe no seio e te amamentou. Mas Jesus disse: bem-aventurado antes os que ouvem a palavra de Deus e as observam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos nos sentando e cantando. Cantai, entoai salmos a Ele, publicai todas as suas maravilhas. Cantai, entoai salmos a Ele, publicai todas as suas maravilhas. Somente vocês, cantai. Tenho certeza que vocês entenderam perfeitamente o Evangelho. Entusiasmada no meio daquela multidão, nós fazemos, aquela mulher fez o que nós fazemos muitas vezes. Ela exaltou a mãe de Jesus. Bem-aventurada aquela que te trouxe no seio e te amamentou. Mas Jesus lhe disse: bem-aventurados antes os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Porque na verdade, meus irmãos, o que forma a gente e o que dá a gente força, coragem, tenacidade, resistência é a palavra de Deus. E nós precisamos ser claros, claros, claros, claros quanto a isso. Sem a palavra de Deus, ninguém é forte, ninguém é resistente. Pelo contrário, quem não tem assimilada em si a palavra de Deus, não tem resistência. É uma pessoa frágil, sem defesas, sem defesas. Qualquer coisa já está caindo, qualquer pecado o pega, qualquer vício o pega. Também, infelizmente, a cabeça dessa pessoa é muito volúvel, para cá e para lá. Também em questão de doutrina, um vem e diz uma coisa, a pessoa vai para lá, vem outro, diz outra, ela vai para lá. Uns levam para a igreja, ela vai, outros levam para uma igreja evangélica, ela vai, leva para uma seita, vai, leva para um centro, vai, leva para um terreiro, vai. Nós temos visto isso também com pessoas batizadas e com pessoas, companheiros nossos de igreja, que até são pessoas de boa vontade, vão à igreja, frequentam, alguns são até de missa todos os domingos, mas porque não foram formados na palavra, porque não assimilaram a palavra de Deus, são pessoas sem resistência. O que nos forma é a palavra de Deus. O que nos dá tenacidade, resistência é a palavra de Deus. E vendo esse evangelho, eu me lembrei daquilo que está no livro do Apocalipse, capítulo 12, que foi justamente a primeira leitura da festa de Nossa Senhora Aparecida. Se você pode, pega comigo Apocalipse capítulo 12, o versículo 11, onde diz: mas eles o venceram, venceram ao inimigo, venceram ao anticristo, mas eles o venceram, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra da qual deram testemunho, pois não amaram a própria vida a ponto de temer a morte. Foi a palavra quem os salvou, foi a palavra que os fez vitoriosos. Porque os mártires venceram? Porque os cristãos venceram? Claro, em primeiro lugar, pelo sangue do Cordeiro. Se não fosse o sangue de Jesus, ninguém de nós fazia nada. Mas Jesus derramou o seu sangue. Qual a segunda coisa? O testemunho da palavra. Porque as pessoas conheceram a palavra, abraçaram a palavra, viveram a palavra, experimentaram a palavra, assimilaram a palavra e deram testemunho desta palavra. Deram testemunho com palavras, mas deram testemunho com vida, tanto assim que foram até o sangue, foram até o martírio, e quem lhes deu a força de irem até o martírio foi a palavra de Deus. E eu fico muito agradecido a Deus que no comecinho da Canção Nova, vendo aqueles jovens, e eram muitos, graças a Deus, que participavam dos encontros, que estavam nos nossos grupos de jovens, eu vi como aqueles jovens queriam ler a palavra de Deus, porque eu insistia com eles, eu mostrava, e eles queriam, batizados no Espírito. Aconteceu com eles uma fome da palavra de Deus, uma sede da palavra de Deus. Eles queriam ler a palavra de Deus e eram tão impulsionados que, na boa vontade, eles pegavam a Bíblia desde a primeira página e começavam a ler desde o livro do Gênesis, porque eles queriam ler a palavra. Eles sentiam fome, sentiam sede, e eles tinham boa vontade. E eu via que aqueles jovens não passavam nem do quinto livro. Daí, graças a Deus, Deus agiu e foi trazendo e me inspirou e mostrou aquele método que eu comecei ensinando para eles, e eles começaram a colocar em prática. Depois, bem depois, tornou-se um livretinho que se chamou "A Bíblia foi escrita para você". Antes de se tornar livro, ela foi vivida. Aquele livrinho, aquela receita foi vivida. E eu posso dizer a você, em primeiro lugar, foi através desta maneira de ler a palavra de Deus. E eu garanto que essa maneira faz com que a palavra de Deus seja assimilada, assim como a gente come os alimentos. Daí o nosso organismo assimila, nós nem imaginamos como é que acontece esta assimilação, e vai para os nossos ossos, vai para cada um dos nossos órgãos, vai também para o nosso cérebro, vão elementos daquilo que nós comemos. O necessário vai para fortalecer, para sustentar o nosso cérebro, vai para o nosso sistema nervoso, corre pelo nosso sangue, pelo corpo inteiro. E é por isso que nós vivemos, é por isso que nós temos força, é por isso que nós resistimos às doenças, é por isso. Gente, a palavra de Deus faz a mesma coisa. Eu lhes garanto que essa maneira de ler a palavra de Deus faz com que nós tenhamos assimilação. Não é apenas uma leitura, não é apenas uma questão intelectual de você conhecer, até conhecer muitas passagens. Não, é diferente. Você assimila, aquilo torna-se carne sua, aquilo torna-se vida, vida sua. Você e a palavra começam a tornar-se uma coisa só. Justamente também por causa desse livrinho, mas também vendo as minhas pregações e rádio naquele tempo, depois televisão, desde os começos, o povo mais simples sempre confundiu o meu nome, Padre Jonas Habib sírio-libanês, que é uma coisa bonita. Habib quer dizer querido. Mas o povo ouvindo Jonas Abib, me chama de padre, até Joanas, né? O povo não entende bem, padre Joanas da Bíblia. E eu gosto demais, porque o povo entendeu de maneira certa, dizendo que eu sou o padre Jonas da Bíblia, e quero ser mesmo, assim como a gente está suando agora. Eu quero, mas é preciso que você queira também. Eu preciso, você precisa suar, e o resultado do seu suor precisa ser palavra de Deus. É preciso que de você brote, mane palavra de Deus, de tal maneira você está cheio, possuído da palavra de Deus, que você suando, o que vem é palavra de Deus. Assim como a gente num dia como hoje, né, faz assim e está salgadinho, tá ou não está? Experimenta, está salgadinho. Que realmente de você venha a palavra de Deus, de tal maneira ela está assimilada. Porque quem é que vai vencer? Gente, esta palavra que nós acabamos de ver, ela está no livro do Apocalipse. Quem é que vai vencer? E agora nesta luta na qual nós já entramos, eu tenho lhes falado, nós chegamos a um ponto chave da história. Chegamos ao limiar. O passado ficou no passado. Agora começa um tempo novo. Agora começa uma vida nova. Já entramos num tempo novo. Já entramos numa nova era. Já entramos. A verdadeira nova era é esta que tem aí na nossa frente. Quem vai vencer nesse tempo novo? Nos tempos dos quais fala o livro do Apocalipse. Quem vai vencer? Por que haveremos de vencer? É a mesma causa, por causa do sangue do Cordeiro, por causa do sangue de Jesus e por causa do testemunho da palavra que nós precisamos dar. Me dá o livrinho aqui, minha filha. É isto. Hoje ele já não se chama mais A Bíblia Foi Escrita para Você, mas numa nova edição ele se chama A Bíblia no Meu Dia a Dia. Mas impressionante, o povo se ligou a um e a outro, que as edições Loyola continuam publicando ainda A Bíblia Foi Escrita para Você, e o povo faz questão de comprar e de ler e de colocar em prática a receita. E ao mesmo tempo, A Bíblia no Meu Dia a Dia, A Bíblia Foi Escrita para Você já teve 24 edições, graças a Deus, e esse A Bíblia no Meu Dia a Dia já teve 20. Eu louvo a Deus por isso, e digo a você, não estou fazendo propaganda de livro não, estou fazendo propaganda daquilo que você precisa, da receita certa para você vencer agora esse tempo. Tudo é providência, nada é simplesmente coincidência. Deus fazer com que nesse sábado nós celebrássemos não apenas o mártir São Calixto, mas alguém que deu nome àquela catacumba onde tantos mártires, onde tantos cristãos foram enterrados, a catacumba de São Calixto. É providencial, gente. E falando nisso, eu me lembro daquela mãe dos sete filhos Macabeus. Isto está lá no livro dos Macabeus, segundo livro dos Macabeus, capítulo 7. Segundo livro dos Macabeus, capítulo 7. Onde aquele rei, e é impressionante isso, porque esse rei que a Bíblia apresenta é a própria figura do anticristo. Porque assim como existiram no passado figuras de Maria, estavam já prefigurando, Esther, por exemplo, era prefigura no Antigo Testamento, Maria, Judite, as santas mulheres, também já no Antigo Testamento, prefigurações do anti Cristo, daquele que se opõe a Cristo, daquele que se opõe à verdadeira religião, impondo uma religião. Preste bem atenção. E aquele rei, Antíoco, foi isso que ele fez, muito jeitosamente. Ele fez com que os soldados dele, mas também os servos dele, entrassem para Jerusalém. E interessante, ele começou com os jovens. Ele criou grandes ginásios de esporte em Jerusalém. Imagine a cidade de Jerusalém com vários ginásios de esporte, onde os jovens eram chamados, convidados, e tinham toda a liberdade de ir lá praticar esportes. Claro, era uma coisa atraente. Os judeus nunca tiveram aquilo, e para todo jovem é uma atração. E lá foram os jovens em quantidade, para praticar esportes. Só que não ficava só nos esportes. Pouco a pouco eles eram catequizados com a doutrina pagã, os costumes pagãos, a maneira pagã de ver a vida, a mentalidade pagã, as atitudes pagãs. Ele foi muito esperto, impressionante. Depois de conquistar a juventude, e os jovens já não iam mais ao templo, não iam mais à sinagoga, não seguiam mais os seus mestres, pelo contrário, eles viviam de maneira pagã. Ele começou a apertar também aos adultos, e começou a proibir. A primeira coisa que foi proibido foi ter a palavra de Deus. E eles realmente, diante da proibição de Antíoco, começaram a ir de casa em casa, e onde houvesse Bíblia, algum livro da palavra de Deus, as Bíblias eram retiradas, praticamente arrancadas das mãos das pessoas, e as pessoas eram punidas por terem, para que todos soubessem. E faziam um alarde mesmo, faziam maior escarcel, chegando numa casa, encontrando lá, naquele tempo os livros eram em rolo, né? Encontrando um rolo da palavra de Deus, faziam maior escarcel, para que não apenas a pessoa fosse punida, mas fosse dada uma lição para todos que moravam ali ao derredor. Muitas vezes essas pessoas eram espancadas, muitas vezes essas pessoas morriam espancadas, porque tinham a palavra de Deus, porque resistiam em entregar a palavra de Deus. E logo em seguida esse livro era queimado em praça pública, diante de todo mundo. Tornou-se proibido ter a palavra de Deus, e tornou-se proibido ir ao templo, e tornou-se proibido rezar publicamente. Gente, foi um terror. Foi um terror. Era proibido ser de Deus. Era preciso, por lei, que todos fossem pagãos e todos vivessem à maneira pagã. Esse foi Antíoco, que na Bíblia é uma prefiguração do anticristo. E o capítulo 7 do segundo livro dos Macabeus nos conta aquela situação. Eram 7 irmãos, uma escadinha até o menorzinho, e eles justamente foram levados na presença do rei para abjurar da própria fé, para deixarem ao Deus vivo e verdadeiro e abraçar as práticas pagãs. Daí pegaram pelo mais velho e começaram cortando as pontas dos dedos da mão, depois os dedos dos pés, e foram cortando os membros. Como ele resistiu mesmo e disse que ele não abjuraria a própria fé, cortaram-lhe a língua, dizendo que ele estava ofendendo ao rei. E foram assim, pouco a pouco, depois de todo esse tormento, imagine, ir cortando os membros, as mãos, os pés, e sangue saindo, a língua já cortada, a a orelha. O colocaram sobre uma fogueira. Ele foi queimado ali diante dos seus irmãos, para que os outros seis voltassem atrás e abjurassem da própria fé e deixassem ao Deus vivo e verdadeiro, deixassem a lei, deixassem os mandamentos e se tornassem pagãos. Daí pegaram o segundo, depois dele, e começaram tirando o couro cabeludo. Passaram a navalha aqui, cortando e arrancando o couro cabeludo. Imagine a dor. E começaram a fazer igualzinho ao irmão mais velho, para que ele abjurasse a fé. E impressionante, o mais velho e esse também olhavam para a mãe, e o que a mãe passava para eles com seus olhos, ela não podia falar, mas o que ela passava para eles com seus olhos era força, era coragem. Ela estava dizendo com os olhos: meu filho, aguenta firme, meu filho, foi para isso que eu te criei, foi para isso que eu te formei. Não apenas eu te formei no meu ventre, mas eu te formei na minha casa. A educação que eu lhe passei foi para você ser forte, ser firme, para você estar preparado para esta hora, para você não dar para trás, para você não afinar, para você continuar firme no Deus vivo, no Deus verdadeiro. Meu filho, eu lhe falei a respeito da ressurreição, e aliás foi isso que eles responderam ao rei, todos eles, que o rei podia matar-lhes o corpo, mas eles haveriam de ressuscitar na ressurreição. Portanto, o que ele estava fazendo era inútil, mas eles não voltariam atrás, porque de nada adiantaria eles guardarem a vida e depois serem condenados no dia da ressurreição. E era isso que a mãe passava com os seus olhos, com o seu semblante. Ela estava ali em pé, você já entendeu tudo. Ela também, esse rei era a figura do anticristo, essa mãe dos sete Macabeus é a prefiguração de Maria, que ficou em pé ao lado da cruz de Jesus. E veja agora o importante, que nesse tempo que nós entramos, já entramos, após a consagração que o Papa fez, entramos num tempo novo. Maria está nesta situação, nessa posição, transmitindo para nós com o seu olhar, e agora ela pode transmitir também com as suas palavras, com os seus sentimentos, com o seu semblante. Meu filho, minha filha, seja firme, resista. Foi para isso que eu te adotei, foi para isso que você se tornou meu filho, minha filha, foi para isso que eu tenho te gerado pela palavra. Resiste, aguenta, não cede ao pecado e não venha a ceder quando vierem os tempos difíceis. Na hora que as forças do anticristo forem surgindo, resiste, aguenta, meu filho, porque foi para isso que Jesus te entregou como meu filho, foi para isso e por causa disso, sabendo disso que o Papa te consagrou a mim, lá naquele mês de outubro do ano 2000, é preciso que quando chegarem os tempos, gente, a gente se lembre disso. E impressionante, foram passando um por um dos irmãos, e todos eles foram morrendo da maneira mais atroz. Você pode ler esse capítulo 7 do segundo livro dos Macabeus para ver a atrocidade que aquele rei teve, porque cada um daqueles que resistia, o rei ficava mais irado, mais raivoso, mais encolerizado. Para ele, aquilo era uma ofensa, aqueles jovens resistindo e resistindo e resistindo, até que chegou o mais novo. Ele tinha certeza que o mais novo ia ceder, ainda mais vendo a morte dos seus outros seis irmãos. Daí o rei partiu para promessas, e disse que lhe daria tudo o que ele quisesse, o faria um servo dele, lhe daria dinheiro, glória, lhe daria poder. Mas embora pequenininho, ele já começou a responder à altura para o rei: o senhor pensa que eu vou desistir. Não, o senhor está muito enganado, muito enganado. Pelo contrário, eu vou fazer do jeitinho dos meus irmãos. Daí então o rei ficou encolerizado mesmo e tratou o último irmão da maneira mais cruel que se possa imaginar, embora ele fosse menino, menino ainda, menino de tudo, mas ele foi o mais seviciado. Um martírio tremendo, mas ele aguentou firme, e a mãe aguentou junto, vendo o martírio de cada um dos seus filhos. Gente, esta é a Nossa Senhora. Esta é a nossa mãe. E é para isso que ela está nos preparando. Porque veja, tudo aquilo que eu anunciei nesses dias que se passaram, graças a Deus, tudo isso é real, tudo isso é verdade. E nós já estamos numa nova era, a verdadeira nova era. Nós já estamos num tempo novo. O Senhor está fazendo de nós homens novos, mulheres novas, para um mundo novo, porque o mundo novo já começa. Já começa realmente, concretamente. E ele começa com gente. Com gente, com pessoas, com homens novos, com mulheres novas. E nós somos essas sementes. Nós somos essas bênçãos. Você viu a palavra e a pregação dessa manhã? O Senhor viu em nós uma bênção. Ele não quer nos destruir, não quer de maneira nenhuma. Pelo contrário, Ele viu em nós uma bênção. Por isso Ele nos trouxe, por isso Ele nos consagrou. Somos consagrados. E agora o Senhor quer, Ele precisa, Ele nos deu tudo, Ele nos deu o Seu Espírito Santo para vivermos como eleitos, como escolhidos, como consagrados. Ainda hoje o Senhor decretou, o passado ficou no passado, agora é tempo novo, nem mesmo vos recordeis das coisas passadas, nem mais vos lembreis dos acontecimentos de outrora, porque agora eu faço uma obra nova e vós já podeis perceber. Gente, é maravilhoso tudo isso, realmente tudo isto é concreto, é real. Mas veja, o mundo vai continuar o mundo. Nós já somos diferentes, e preste bem atenção, seremos cada vez mais diferentes. Mas o mundo vai continuar o mundo, sendo diferentes, realmente diferentes, e aí está a diferença. Nós seremos diferentes, e precisamos ser, temos a graça para isso. Sendo diferentes, nós atrairemos muitos que estão ainda presos, escravizados ao mundo, ao pecado, à mentalidade pagã. Lembre-se daquilo que eu comecei falando, os primeiros a serem pegos foram os jovens. E ele os pegou pelo esporte, pela música, naquele tempo. Depois foi tirando a palavra de Deus, foi tirando a Bíblia, foi tirando os costumes, foi tirando a lei, foi tirando o templo. Mas ele começou dando como se ele fosse o maior. Pelo fato de nós sermos diferentes, graças a Deus, nós haveremos de resgatar muitos que infelizmente foram enganados e precisam ser trazidos para o nosso lado, porque também eles foram consagrados. Mas aqueles que não aceitarem, gente, começará a haver a separação das águas. Deixa eu dizer, os de Deus serão cada vez mais de Deus, e os contra Deus serão cada vez mais do contra. Haverá os de Cristo e haverá os do anticristo. E se formarão. Acho que você já viu certas gotas grandes de qualquer líquido, ainda mais se é um líquido mais denso. De repente aquela gota se divide e se formam duas gotas distintas. Gente, isso já começou no mundo. Graças a Deus, ainda nós, sendo aquilo que somos, vivendo a nossa consagração, vivendo como eleitos, como escolhidos, vivendo como diferentes, e nós somos diferentes, precisamos ser diferentes, de mentalidade diferente, de linguajar diferente, de decisões diferentes, de atitudes diferentes, de vida diferente. Sim, nós atrairemos muitos que infelizmente foram para outra gota, mas os que não vierem, os que resistirem, cada vez mais serão do anti. Já se estão formando, a consagração já dividiu os que são de Cristo e infelizmente os que são do anticristo. Repito, nós podemos ainda conquistar, resgatar muitos que infelizmente foram para o outro lado. Estamos em tempo ainda, no meio desse mundo todo, há muito a salvar. E agora mais do que nunca é tempo de trazer, de trazer, de trazer. E para isso precisamos ser diferentes. Em tudo precisamos ser diferentes. Daqui a pouquinho nós teremos um acampamento de músicos, e eu preciso dizer aos músicos que eles têm muita responsabilidade nisso, porque os jovens são conquistados pela música, e os nossos músicos precisam ser diferentes. Digo mais, os nossos jovens precisam ser diferentes, diferentes mesmo, precisam viver o PHN mesmo. Porque as águas já se dividiram, as gotas já se dividiram. E infelizmente, vai acontecer isso. Também as forças do anticristo vão se fortalecer. E como está aqui, neste próprio capítulo 12 do Apocalipse, vai comigo para o Apocalipse. O finalzinho do capítulo 12, versículo 17. Enfurecido contra a mulher, o dragão foi combater o resto da descendência dela, da descendência da mulher. Veja, enfurecido contra a mulher, do jeitinho que o rei Antíoco ficou enfurecido, encolerizado contra aquela mulher, a mãe dos Macabeus. O dragão também, gente, enfurecido contra a mulher, o dragão foi combater o resto da descendência dela. Lá daquela mulher, no Antigo Testamento, eram 7 filhos. Aqui somos, graças a Deus, uma multidão. É só você ver aquilo que aconteceu em Roma, em Tor Vergata, nessa Jornada Mundial da Juventude. Eram 2 milhões de jovens, amostra grátis para todos ver. Claro, lá não estavam todos os homens, mas lá estava uma amostra grátis para todos saberem que no mundo todo nós temos jovens fortes, firmes, bonitos, mas diferentes, diferentes. Interessante, todos que acompanharam pela televisão viram, e nós que estávamos lá vimos, ficamos assim admirados, observando que 3 jovens furaram e conseguiram chegar até o papa. Era alto, hein? Eram muitos degraus. 2 moças e 1 rapaz conseguiram furar os seguranças e chegaram lá em cima. Jovem assim, né? Bendito seja Deus por vocês. E interessante, obrigado. O terceiro foi um rapaz. Ele não somente chegou lá, mas ele chegou mesmo ali, se ajoelhou ao lado da cadeira em que o Papa estava sentado. Ele abraçou o Papa assim, com o braço dele, e falou a ele, depois falou no ouvido, depois ficou um longo tempo falando, e ele falava ao Papa, olhava de um lado, o Papa olhava para ele. Nós não estávamos entendendo, até alguns pensaram que ele estava se confessando, alguma coisa assim, tanto ele falava no ouvido do Papa. Na semana seguinte nós ficamos sabendo que esse jovem é de uma comunidade com uma canção nova lá da Argentina. Até no ano passado, nesta época, quando nós tivemos um encontro de comunidades aqui no Brasil e foi na Canção Nova. Essa comunidade veio aqui e eu conheço o fundador da comunidade. Ele mesmo me contou que foi um jovem da comunidade dele. Por um lado ele ficou envergonhado, por outro lado ele ficou orgulhoso de um jovem da comunidade dele ter varado e chegado até o Papa. Daí ele me contou o que aquele jovem, aquele rapaz estava dizendo ao Papa era o seguinte: Santo Padre, eu preciso dizer para todos esses jovens que eles precisam seguir Jesus Cristo. Nesses tempos agora, daqui para frente, eles precisam seguir a Jesus Cristo. Mas para seguir a Jesus Cristo, eles precisam seguir ao Senhor. E me dizia o fundador dessa comunidade que então o Papa dizia para ele: então vá ao microfone e fale. Mas ele olhava para os seguranças e via que os seguranças não iam deixar. Daí ele insistia com o Papa: Santo Padre, eu preciso falar para eles, porque eles precisam seguir o Senhor, porque seguir o Senhor é seguir Jesus Cristo, e eles precisam seguir Jesus Cristo, e para seguir Jesus Cristo precisam seguir o Senhor. E insistia, e o Papa dizia: vai, fale no microfone. Só que foi aquele negócio: vai, não vai. E o rapaz com medo, até que os seguranças o pegaram. Mas é isso, gente. É isto. Mais do que nunca, você que é jovem precisa ser diferente. Você precisa seguir Jesus Cristo. E para seguir Jesus Cristo, você precisa seguir João Paulo II. Embora ele já tenha 80 anos, embora ele esteja alquebrado, todos viram a força de atração que ele tem, porque ele é possuído da palavra, ele assimilou a palavra, ele emana a palavra por todos os lados, e os jovens sentem. Daí o segredo da sua atração não é nenhum outro tipo de liderança, não, é a liderança da própria palavra. Ele testemunha com a sua vida a palavra de Deus, e é por isso que os jovens vão a ele. E nós tivemos lá em Tor Vergata uma amostra grátis. Não quer dizer que no mundo só existam 2 milhões, mas, gente, ali estava uma demonstração clara, concreta, maciça, de quantos jovens nós temos pelo mundo inteiro dispostos a seguir Jesus Cristo, dispostos a serem diferentes, dispostos a viver o PHN, dispostos a viver santidade. Mas graças a Deus não são só os jovens. Muitos e muitos casais que inclusive vivem muitas vezes um martírio, porque para poder viver santamente no seu casamento e na sociedade de hoje, eles precisam viver um verdadeiro martírio, mas vivem e são e querem ser cada vez mais. Veja, os dois grupos vão se fortalecer. Os grupos daqueles que são de Cristo vai se fortalecer cada vez mais. Isso já vai acontecer, a consagração já nos levou agora, eu devo dizer, não dá mais para voltar. O barco está em alto mar, já estamos dentro da consagração, já estamos no mundo novo, já estamos na civilização do amor, já estamos. Não tem mais como voltar. Eu digo a você, meu filho, minha filha, não volte por nada desse mundo, não volte. Não retorne, pelo contrário, para a frente, cada vez mais santo, cada vez mais santo, cada vez mais lutando, cada vez mais PHN, por hoje não vou pecar, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Mesmo que te custe como custou para aqueles 7 irmãos macabeus, a nossa mãe Maria, com o olhar, com a palavra, com o seu semblante, com o seu coração, ela está passando para nós força, coragem, ânimo, e dizendo a nós: aguentem, aguentem, aguentem. Inclusive é por pouco tempo, aguentem, porque eu estou com vocês. E foi para isso que eu os assumi na consagração. Mas por outro lado, as forças do anticristo também vão se fortalecer. Nesses dias eu estou tendo a graça de dizer a vocês coisas muito básicas e muito importantes. Coisas graves e muito importantes. também as forças do anticristo vão se fortalecer. Claro, elas não serão nada em comparação com as forças daquele que é o Cristo. Mas é claro, o anti é sempre o anti. E esse anti quererá vir contra nós. Para você entender, imagine as ondas do mar. Elas vêm grandes, fortes, mas vem também da praia uma contra-onda. É o contra, é o anti. E quando as duas coisas se encontram, e vejam, a contra-onda, ela vem por baixo. As forças do anticristo são assim, covardes, sujas, clandestinas, vêm por baixo. A onda está vindo bonita, mas como vem uma contra-onda por baixo, quando as duas se encontram, a onda quebra aquela revolução. Quem não sabe enfrentar um quebra-ondas se quebra também. Gente, é exatamente isto que vai acontecer. É exatamente isso que vai acontecer. Agora, a própria comparação ajuda. A contra-onda não é nada em comparação com a onda. Nada. Pelo contrário, a onda que vem é grande, é alta, é bonita, é espumante. Ela é a verdadeira, a outra é covarde, suja, já vem suja, verdade não é? Já vem suja da praia, trazendo a sujeira da praia. Mas ela vem por baixo, e quando se encontram, é a explosão. Nós passaremos por isso. Será um momento, será muito rápido, por mais que demore, na verdade será muito rápido. E Maria já está dizendo, como aquela mulher, a mãe dos sete Macabeus, que era uma figura de Maria, Maria está dizendo para nós: meu filho, quando chegar essa hora, a hora da explosão da onda, na hora do defronte entre as forças de Cristo e as forças do anticristo, vocês ficarão sem segurança. É igualzinho quem está na onda, na hora que a onda quebrou, vocês vão ficar sem segurança. Vocês não saberão onde é o certo, onde é o errado. Vocês vão ficar atrapalhados com a situação, vocês vão ficar temerosos. Emocionalmente, sentimentalmente, vocês vão sentir. Mas foi para isso que eu preparei vocês. Aguentem. Por nada deste mundo, prometam a vocês o que prometerem, ou então ameacem com qualquer ameaça que quiserem ameaçar. Não ceda, permaneça com o único verdadeiro Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio do céu, aquele que o Pai enviou, e Nossa Senhora está nos dizendo que foi concebido por obra do Espírito Santo no meu ventre, que foi gerado em mim, que foi dado à luz. Ele tem uma história. Ele nasceu como criancinha em Belém, ele viveu comigo e José em Nazaré. Quando chegou aos 30 anos, ele começou a sua vida pública, e tudo aquilo que ele viveu está narrado em síntese no Evangelho. É esse Jesus, não existe um outro Cristo, não existe um outro Salvador, não existe, não acredite em mais nenhum. Ela está dizendo, porque o anticristo virá, querendo se mostrar como se ele fosse o Cristo, mas ele é o anti. Não se deixem enganar. O único Cristo, o único Messias, o único Salvador é aquele que vocês conhecem pelo Evangelho, e não existe mais nenhum outro, e em mais nenhum outro há salvação, nem para o mundo presente, nem para o futuro. Porque, gente, assim como Antíoco chegou em Jerusalém prometendo e fazendo mundos e fundos, ele renovou a cidade de Jerusalém, ele embelezou Jerusalém, as vias, as avenidas de Jerusalém, os álamos que ele plantou em Jerusalém, as fontes que ele fez em Jerusalém, as estátuas dos deuses que ele erigiu em Jerusalém, os ginásios de esporte, os lugares de reunião, em praça pública, ao ar livre, onde havia concertos de música, eram os verdadeiros shows de hoje, e atraíam multidões, e atraíam jovens. Jerusalém ficou maravilhosa, mas tudo isso era antes. De onde ficou aquilo que Antíoco fez em Jerusalém? Já são milênios, isso tudo desapareceu, mas o que Jesus fez permanece ainda até hoje, não só em Jerusalém, mas em toda a Terra Santa. Gente, é isto. O anticristo virá com ares de poderoso, com ares de quem vai resolver os problemas do mundo, que vai resolver o problema da fome, que vai resolver para isso o problema de alimentos, que vai resolver a questão da saúde, porque a saúde está cada vez mais periclitante, vai resolver a questão econômica no mundo, vai resolver a questão da educação, vai resolver, ele vai aparecer como resolutor para os problemas do mundo, mas tudo isso é mentira, tudo isso é falsidade. Ele vai fazer isso tirando a palavra da nossa mão, tirando a verdadeira religião, impondo uma outra religião, uma religião universal, que é a mistura de todas as religiões, onde cada um pratica do jeito que quer, menos o cristianismo, menos Jesus, menos a Igreja Católica. Eu já estou cantando a carta antes do tempo, já estou cantando a pedra antes do tempo, porque quem nos mostra isso é a própria palavra de Deus. Ele virá como quem traz a solução, do jeitinho de Antíoco, que vai entrar trazendo soluções, embelezando tudo, dando oportunidades, mas logo em seguida proibindo as coisas santas e proibindo, em primeiro lugar, que se professe a verdadeira fé, que se proclame Jesus Cristo. Isso não vai, isso nos vai ser proibido, vai ser exigido de nós que somos os escolhidos, de nós que somos essa gota, vai ser exigido de nós, como foi exigido dos Macabeus, que nós abjuremos a nossa fé e que neguemos a Jesus Cristo, e que aceitemos como Cristo o anticristo. Mas você não pode ceder. Eu estou falando antes do tempo, o Senhor me faz um alto-falante para falar a você agora, quando a gente pode ainda falar, para que quando acontecer, você já saiba disso tudo, e você não afine, você não ceda, você não volte atrás, você não se deixe enganar. Claro, como aconteceu com os Macabeus, e veja o que eles sofreram, vão querer te tirar tudo, os seus bens, até a sua possibilidade de comprar e vender. Você não terá acesso aos alimentos, porque ele vai controlar os alimentos. Você não vai ter acesso aos planos de saúde que ele vai trazer, porque ele é que vai querer organizar a saúde, a educação e assim para frente. Como eu dizia numa das pregações da missa, na missa não, de manhã cedo, nós teremos que voltar àqueles tempos simples de comer aquilo que nós plantamos. Vai ser um tempo relativamente curto, claro, será um tempo, e todo tempo é angustiante, mas será um tempo passageiro. O anticristo será como esses fogos de artifício, que são bonitos, aquelas cores fazem aquelas figuras no alto, mas depois vai tudo embora. Será um tempo passageiro, onde para nós será martirizante, gente. Repito, é providencial que hoje nós estejamos festejando os santos mártires. Vai ser martirizante, mas você precisa aguentar firme. Desde agora, a mãe já está aí, igualzinho a mãe dos Macabeus, passando para você, pelo olhar, pelo semblante, pelas suas palavras, pelo seu coração, pelos seus sentimentos: meu filho, minha filha, seja firme, firme, firme, firme. Você vai passar essa contra-onda, acredite, não vai lhe faltar. Eu estou dizendo apenas como alto-falante, não vai nos faltar o necessário. Não vai nos faltar o necessário. Aguenta firme, não seja o medo de seus filhos não terem pão para comer, não terem escola, não terem saúde, que você vai ceder. Não, não ceda, não ceda, não ceda. Assim como a mãe dos Macabeus, ela não foi desalmada, ela amava os seus filhos, mas ela deu coragem, coragem, coragem, coragem. Mas se alguém de nós precisar dar o próprio sangue, e com isso será dar o sangue para a ressurreição. Depois do anticristo virá o Cristo. Depois do martírio virá a ressurreição. Imediatamente depois. E aqueles que estão em Cristo, que serviram a Cristo, se estiverem vivos, nem precisarão ressuscitar, serão transformados. É isso que o Apocalipse mostra. E se alguém estiver morto, portanto, se a gente morrer mártir, até se seu filho e sua filha acabar morrendo por causa disso, vai imediatamente depois ressuscitar. Os que afinaram, coitados, vão ficar mortos, só para o julgamento final, final, final, final. Veja isso no livro do Apocalipse, está tão claro. Mas os que aguentarem firmes, mesmo se por acaso morrerem, ressuscitarão primeiro. E então os que estiverem vivos e forem transformados, e os que estiverem mortos e forem ressuscitados, todos nós nos reuniremos ao Cristo, e aí teremos em plenitude o mundo novo que nós já começamos. Que nós já começamos. Teremos em plenitude. Eu acho que você entende essa palavra plenitude. É como uma árvore. Na hora que aquela semente brotou, já é a árvore. Depois de um tempo, você vai ter uma árvore grande, como essas árvores que estão ao nosso redor aqui, aquela do fundo, por exemplo, que beleza, atrás da arquibancada, que árvore linda. Mas ela não foi sempre assim. Essa árvore agora está na plenitude dela. Mas ela começou uma árvorezinha, começou uma sementinha que brotou. Gente, nós chegaremos à plenitude do mundo novo que já começou. Nós somos as sementes desse mundo novo. Nenhum de nós pode dar para trás. Você não pode dar para trás. O seu companheiro da direita e da esquerda não pode dar para trás. O da frente ou de trás não pode dar para trás. Ninguém pode dar para trás. Seu pai não pode dar para trás. Sua mãe não pode dar para trás. Seu irmão, seu filho, sua filha. Ninguém pode dar para trás. Nós teremos forças, se nós agora somos simplesmente firmes em seguir o Senhor, nós teremos forças, você vai ter força. Nossa Senhora é fiel àqueles que ela escolheu, e Jesus muito mais ainda, ele vai ser fiel àqueles que ele escolheu, ele sabe a quem ele escolheu. Aguenta firme agora. Assimila a palavra. Bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, o evangelho de hoje. Assimila a palavra, vive a palavra, e você vai ter força. Eu tenho a certeza, eu quero ver você vitorioso. Eu não quero ver você apenas aqui no acampamento, não. Eu quero ver você vitorioso. E depois de passado tudo, eu quero ver você de vestes brancas ou de vestes vermelhas, porque alguns estarão de vestes brancas porque não precisaram passar pelo martírio, outros estarão com vestes vermelhas. Se eu estiver com vestes vermelhas, que glória, meu Deus do céu! Além de tudo, terei dado também o meu sangue para que vocês vençam. Que glória! Mas todos nós, de branco ou de vermelho, estaremos com palmas nas mãos. Eu quero te ver com palmas nas mãos, as palmas, a palma da vitória, da verdadeira vitória, porque é essa vitória que vence o mundo, a nossa fé e a nossa perseverança. E a palavra esta, resisti, vai ficando em pé. A palavra esta, resisti. E é isso que nós pedimos, Senhor, a esses teus filhos e filhas que se põem em pé agora, Senhor. os que estão aqui, os que estão em casa vendo, ouvindo, e que se posicionam agora, Senhor, como servos teus, como filhos daquela que foi prefigurada pela mãe dos sete Macabeus, que esses teus filhos, que estas tuas filhas recebam o Espírito que deu audácia aos santos, que deu coragem aos mártires. Derrama sobre eles, Senhor, o Espírito Santo, em porção dobrada, para que resistam, resistam, resistam e vençam. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Recebei o Espírito da força que sustentou os mártires. Amém. Vamos aplaudir mais uma vez com toda a nossa força. Mas o Senhor virá, e Ele não tardará.